De 1998 até 2014, a licença dos heróis Marvel como um todo, e por consequência do Homem-Aranha, estiveram de forma majoritária, mas não de forma exclusiva, sobre um acordo com a Activision. Dessa parceria surgiram bons jogos, como os dois jogos do Homem-Aranha do PlayStation 1, o Homem-Aranha 2 baseado no filme de 2004, Ultimate Spider-Man de 2005 e Shattered Dimensions de 2010. Falando só nos jogos do super-herói. Mas o esquema de produção da Activision sempre visava que os jogos tivessem um período de desenvolvimento curto, para que assim fossem lançados como material promocional para filmes que estavam prestes a estrear nos cinemas, o que impossibilitava que os jogos tivessem algum recurso técnico mais elaborado e de destaque, ou que os jogos tivessem um polimento mais refinado de jogos AAA. Visando criar algo impressionante, em 2014, a Marvel Games optou por não renovar a parceria com a Activision e foi atrás de uma nova parceira de produção. As principais candidatas iniciais foram as três principais desenvolvedoras de consoles da época, pois teriam cacife para bancar uma grande produção. A Nintendo foi deixada de lado devido às limitações técnicas do novo console prestes a ser lançado, o Projeto NX, que hoje é conhecido como Nintendo Switch. A Microsoft recusou a oferta para focar em suas próprias propriedades intelectuais. A candidata restante, a Sony, aceitou o acordo. A ideia do projeto era fazer um jogo que pudesse competir em nível técnico e de qualidade com Batman Arkham, da concorrente DC Comics pela WB Games. Com a licença do personagem, a Sony contratou o estúdio Insomniac Games, que naquele ponto era um estúdio independente, mas que era bem conhecido por séries bastante ligadas às plataformas PlayStation, como Ratchet & Clank, Spyro e Resistance. Anteriormente, o estúdio desenvolveu em parceria com a Microsoft o jogo Sunset Overdrive, de 2014, que apesar de bem elogiado e vendendo relativamente bem para uma propriedade intelectual estreante, foi um fracasso comercial para Insomniac. Mas o desenvolvimento dele deu ao estúdio um know-how bem sólido para que um jogo do Homem-Aranha poderia oferecer.